se sabotar. É uma guerra, não pode vacilar, não pode nem pensar, se auto-sabotar. Coragem, guerreiro e guerreira, malandro não marca bobeira na pista. No filme da vida, bandido, sistema atua como roteirista. Nessa que você pisca e já vira isca. Liberdade é família, o tesouro que você arrisca. E tem problemas demais e tem momentos sem paz, onde as lágrimas caem, se sente incapaz. A fúria com que o mundo trata, os fracos não ameniza. E o que te deu a brisa, depois te inferniza. Com dívidas a pagar, sem saber se encontrar. Cocaína da ruim ou lá na porta do bar. Por todo arrependimento, pelo sofrimento, você tá ligado. Tá foda vencer careta, pior tá vencer drogado. Eu não condeno o que um homem faz para ganhar o seu dinheiro. Cala perto, sombra da fome, persegue o tempo inteiro. Estamos competindo para ver quem é pior, quem é mais frio. Mas tudo isso acaba em pó. Podemos colorir a vida com sonhos e atitudes. Podemos mais fazer com que isso mude. Então estude, a selva é rude. Se a gente não escuta ninguém, também não há quem nos escute. Então escute, não deixa no mute. Ideia reta, então que se desfrute. Dá pra contar nos dedos quem é, quem é, quem é, quem é. Que pensa que o futuro vai dar pé, também além dos muros dessa fé. Dá pra contar nos dedos quem é, quem é, quem é, quem é. Que pensa que o futuro vai dar pé, também além dos muros dessa fé. Acordo revolta na frente do palácio do governo, apoiando a farda que aniquila jovem, pobre e preto. É tão psicopata que na reconstituição bate palma pra corporação que põe Ítalos no caixão. A legião de Bolsonaro vomita ódio racial. Na TV, na tomara, na rede social, tão atirando com arma de chumbinho nesse momento nos imigrantes do Haiti, abrigados no centro. O foco não pode ser Spring Blade, carro tunado. E se um país que não jogue algemados de telhados, não esquece os massacrados na pavilhão 9. Os 100 tiros no Costa Barros que mataram 5 jovens. Quero justiça pelos 19 em Osasco na chacina. Por Cabula, Mogi, Campinas, Guarulhos, Londrina. Chega de assassino preso pra secretário da resposta. E solto um mês depois por falta de provas. No máximo pena cenográfica se o júri não absolver. E vários recursos em liberdade até o crime prescrever. Põe a camisa da seleção capitalista snob. Quando vararem a blindagem da sua Evoque, pede a volta da ditadura que sumia com guerrilheiro. Quando tiverem levantando seus bens no cativeiro, faço atentado, mas não sou lobo solitário. Minha ideologia mesma de milhões de irmãos de Calvário. Aí a BIM não ataco de drone com explosivo. Uma BIC, um caderno é meu kit terrorismo. Cada excluído que eu aproximo de um livro é como se decepasse um tirano e gravasse em vídeo. Favelado não se sabote pra não ser outro no DP. Rezando pra uma vítima não te reconhecer. Pra sua família não ser humilhada por um filho da puta que limpa o cu com seu processo na defensoria pública. Dá pra contar nos dedos quem é, quem é, quem é, quem é. Que pensa que o futuro vai dar pé, também além dos muros dessa fé. Dá pra contar nos dedos quem é, quem é, quem é, quem é. Que pensa que o futuro vai dar pé, também além dos muros dessa fé. Dá pra contar nos dedos se sabotar. Se sabotar.